Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Todo, o Jovem Nerd era uma máquina de matar com a pistola Zillion. Olá, meu amor. Aqui é a senhora Jovem Nerd. Pega varetas, é jogo de fudido. Aqui é o Tucano e eu não sou o Rodrigo Tucano. Como assim? Tem um infeliz no Twitter, coitado. Todo mundo enche o saco dele falando, pô, eu sou seu fã, cara, eu adoro o Rodrigo do Nerdcast. E o cara é obrigado a botar, até no profile dele tá escrito, eu não sou o Tucano do Nerdcast. Caraca, olha o poder. Você é o Fernando Tucano. Também conhecido como Câncer Jack. Isso mesmo, no Twitter é o Câncer Jack. Bom, e aqui é o Guga, né? O Lango Lango, se vocês não se lembram, era um bonequinho do Holocausto Nuclear, né? Tadinho! Aqui é Azaghal e eu sou do tempo que o Playmobil não era tão caro. Ah, o plástico, né, cara? Tá caro. Porra, outro dia eu fui na loja de brinquedos, cara. Eu fiquei assustado, assim, com o preço do Playmobil. É assustador. E o Lego também, tá no mesmo barco. Muito bem, nerds, estamos de volta para a continuação de nosso papo de brinquedos dos anos 80. Nostalgia pura, né, rapaz? Vocês estavam falando de Playmobil, eu lembrei que eu odiava Playmobil. Porque que eu gostava isso, de... cara, tu bota o feijão debaixo do arroz, eu tenho certeza mesmo. Então, vamos discutir isso a fundo depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. Esta semana temos um convidado especial, Azaghal. É verdade. Olha aí. É isso aí, é isso aí. Eu estou aqui na presença dos advogados mais lindos do Brasil. Silvio Santos, depois de um mega sucesso, um mega hit do Nerdcast. É verdade. Está aqui para nos acompanhar na leitura de e-mail. É, foi hot, hot, hot. Foi muito bom, muito bom. Eu não ouvi, mas a minha esposa me disse que foi muito bom, tá certo? Eu mandei um Twitter pra duas das suas filhas, elas não falaram nada do... Ah, porque... O que é Twitter? É uma nova série? Ah, eu vou comprar. Como é que você traduziria o nome do Twitter da série? É, seria Passarinhos Reabilitados, talvez. Depois de pássaros feridos, passarinhos reabilitados. Eles cantam. O que canta tem vida. Excelente. Muito bem. O Jovem Nerd está concorrendo ao VMB 2009 para os desavisados. É só. Muito bem. Parabéns, viu? A MTV vai premiar este ano os melhores blogs de 2009 e o Jovem Nerd está entre eles. Pedimos o seu voto se você quer ver a Lotônia Azaghal pagar mico ao vivo na TV. Vote agora no Jovem Nerd. Aí tem um link no post. E o Silvio Santos podia criar uma categoria de melhor blog para o troféu imprensa, né? Porra, cara. Eu estou, inclusive, votando agora, estou amassando o papelzinho, peraí, estou botando aqui no meu pombo-correio. Excelente. E o pombo-correio vai levar até a MTV, tá certo? Tá certo. Mas eu vou falar que eu preferia concorrer no Troféu Imprensa na categoria Programa de TV para Jovens e Adolescentes, quem sabe? Eu vou pensar no seu caso. Né? Tendo o programa no SBT, quem sabe? Ah, quem sabe? É, tá pensando muito alto. Vamos ver. Não sei. Muitos e muitos e-mails, não dá para ler todos sobre o programa passado, né? Que se empolgou, principalmente. O Igor Preciso mandou a propaganda da mídia impressa que saiu do SBT. Andou saindo nas revistas aí, saindo na revista Verde e tal. E nós, para variar nas nossas cagadas, fizemos o programa do Silvio Santos na semana em que o SBT fez 28 anos. Olha só, cara. Muito bem, bolado. Um abraço para o Levi Fioriti, que é o dono da página do Silvio Santos. Ele é a maior autoridade em Silvio Santos do Brasil. Ele vai em programas de TV falar sobre o Silvio Santos e tal. Um abraço pessoal do Nerdcast, a ele que, né, sabe tanto sobre o nosso mestre. É, os nerds derrubaram a página dele, inclusive com muitas visitações, não é isso? É, eu ouvi falar disso, não sei se é verdade. Diego Costa também mandou um link do YouTube com o guitarrero do peão da casa própria. Excelente. Aliás, fazendo 100%, se eu não me engano. Excelente habilidade. Dê uma olhada aí. Jovem Nerd, quero ver você um dia tocar a pipa do vovô não sobe mais no Guitar Hero. Eu quero ver. Eu toco tranquilamente. Se ele falar Maestro Zezinho, uma nota. Primeiro e-mail, Hélio Nogueira. Muito legal esse Nerdcast, não disse de onde é. Eu deveria até ignorar o e-mail a partir daqui. Conhecia de leve a história do Silvio Santos, diz ele, mas não sabia que ele era tão empenhado assim. Tem que ser o cara para comprar 40 mil bonecas. Fiquei com uma pequena dúvida sobre a história dele. Ele ainda é dono de parte das ações da Record, Silvio? Só um instante. Eu posso falar? Eu estou consultando meu advogado número 4. Pode falar isso? Vamos à próxima carta. Não, olha, o Silvio vendeu no início dos anos 90 parte das ações dele para o Bispo, que é dono hoje, né? Ah, é verdade, o Macedo. Macedo. Macedão. Macedo. Macedão. Tá bom. Ai, ai, ai, ai, ai. Danton Lopes, também não disse de onde é, não disse a idade. Sensacional, né, esquece de Silvio. Acho que todo mundo sabia um pouco da história de como começou como camelô, mas não com essa riqueza de detalhes. A presença de Briggs dublando o Silvio Santos foi muito bem escalada. Posso até dizer que ri até o p*** cair. Quem é Briggs? Sobre o Gugu, que é citado como um office boy do SBT, está errado, canelada. Ele trabalhava desde os 12 anos como office boy de uma imobiliária. Olha só, olha só. E ele mandava cartas regulares ao Silvio Santos, essa história eu já ouvi, onde dava sugestões de quadros e programas. Encheu meu sábado, tudo bem, pode continuar. Depois de algum tempo nessa rotina, Silvio passou a pagar 50 cruzeiros por cada ideia aproveitada. Eu lembro que em uma época ele passou a fazer isso de forma generalizada. Que você se você mandasse... Eu lembro que era no Topa Tudo por Dinheiro. Se você mandasse uma ideia de quadro pro Topa Tudo, você ganhava 300 pilas. É muito bom, eu lembro disso. Eu sempre tive vontade, nunca tive a coragem. Essa relação durou por cerca de 2 anos, período no qual o Gugu chegou a ganhar mais em um único dia de sugestões do que fazia um mês da imobiliária. Caraca. Com 14 anos, o Gugu foi contratado para trabalhar no SBT como assistente de produção de 14 anos? Bizarro, né? É bizarro. E em pouco tempo foi promovido a produtor do Domingo no Parque e o Cidade contra a Cidade. Em 1981, começou a vida como apresentador do Viva a Noite! Viva a Noite! É, eu lembro do pequeno Gugu. Tá vendo? Mas o Gugu era um cara que veio lá de baixo também, cara. Muito maneiro. É verdade. É, tem que tomar cuidado com o que vem lá de baixo. É, Marcos Machado, analista de segurança, 34 anos, Rio de Janeiro. Meu pai foi, por muitos anos, chefe da estação das barcas Rio-Niterói. Em algumas ocasiões, ele me levava para que eu o acompanhasse durante um dia de trabalho. Numa dessas, ele me levou até a sala da administração da, até então, isso é um aposto, até então, Conerd, Companhia de Navegação do Estado do Rio de Janeiro, e me mostrou uma ficha com carimbos e assinaturas. Comecei a ler e vi que era uma autorização de comercialização de produtos nas dependências da empresa, tal qual a da barca de jornal e a da lanchonete que existia dentro da estação. Só que essa tinha sido emitida para um certo senhor Abravanel, não confundir com a cenoura. Lógico, minha cabeça explodiu. Tentamos fazer uma cópia, mas naquela época, meados dos anos 80, outro aposto, encontrar uma máquina de xerox não era exatamente trivial. Resultado, algum tempo depois, ele procurou novamente, mas a tal autorização havia sumido dos arquivos. De qualquer forma, fica o esclarecimento da dúvida levantada no Nerdcast. Não era um esquemão. Ele possuía, sim, autorização para venda dentro das barcas. Gostei desse garoto, viu? Olha, eu vou contratá-lo. Que historinha. Que historinha pra boi dormir. Que isso, Azaghal. Que isso. Que história. O cara ia passear com o pai nas barcas e ficava olhando documento de arquivo morto. Que historinha forte, mas existe, cara, até uma série, Arquivo Morto. Cold Case, é justamente isso. Muito bom esse garoto, viu? Gostei muito dele. Muito bem. O próximo e-mail é do Rogério Argolo, 29 anos, dinheiro civil, BH, Minas Gerais. E ele mandou, Silvio... Diga. Os fatos do Silvio Santos. Silvio Santos Facts. Daquele esquema do Chuck Norris. Só que do Silvio Santos, então... Tá bom, escreveu assim, deixa eu ver. É Nerds, esse é NC... Que porra é essa? Ah, Nerdcast, do SS, é Silvio Santos. Foi um dos melhores. Acho que ainda cabe uma parte 2. É, logo após a febre do Chuck Norris... Do Chuck, tá rindo por quê, hein? Acho que tem você rindo aí, hein? Tá me fazendo rir também. Peraí. Logo após a febre do Chuck Norris Facts, criaram o Silvio Santos Facts. É, Facts. Abaixo, alguns deles. Vamos lá. O microfone de Silvio Santos é parafusado diretamente às suas costelas. Olha. Oi! Silvio Santos inventou o Natal, pois não sabia que nome dar para a telecena de dezembro. Boa. Quando nasceu, Silvio Santos não chorou, deu uma risada. Seu barriga deve 14 meses de aluguel para Silvio Santos. É o Chaves. Jesus transforma água em vinho. Silvio Santos transforma qualquer coisa em dinheiro. 70% do peso de uma pessoa comum é água. 70% do peso de Silvio Santos são barras de ouro que valem muito mais que dinheiro. É boa, não é? Ai, deixa eu afrouxar a calça aqui. Dizem que se você repetir Silvio Santos 3 vezes diante do espelho, um aviãozinho feito com uma nota de 100 reais voará para dentro de sua casa. Excelente. Tá, vai tentando aí. Vai tentando aí, seu animal. E finalmente, o último, o derradeiro. Quando Deus disse e que se faça luz, Silvio Santos perguntou: está certo disso? É o garoto batuta, gostei. Tô passando mal aqui. Muito obrigado, seu. Eu posso explicar o porquê que eu odeio Playmobil, né? Muito bem. Guga, explique-se, por que você odeia Playmobil? Rapaz, o Playmobil nunca vai ser faixa preta de nenhuma arte marcial. Porque o filho da p*** vai dar um chute e cai de bunda no chão. Entendeu? Então, eu não gostava de brincar de Playmobil por esse simples motivo. Você já tentou dar um soco com o Playmobil? O Playmobil, cara, o bracinho dele é igual do Horácio. Ele não alcança o rosto do outro Playmobil. Eu ficava frustrado, meu amigo. Eu queria brincar de violência, eu não queria brincar de Civilization. Civilization. Se liga, ele pode não dar um chute de karatê, cara, mas ele dá aqueles traps de luta livre como ninguém, né? É só a tesoura voadora, né, que o bicho dá. Tesoura voadora, esses bagulhos, eles são ninja. E a mãozinha dele, Playmobil. A mãozinha é demais. Ah, eu não gostava de Playmobil porque não tinha cabelos para pentear. Você podia trocar os cabelos. Ah, é, aquela chaproca. Que coisa horrível. Existe até, no mundo real, corte cabelo. Cabelo Playmobil, né? Exato, é verdade. É o famoso cabeça de cuia, né? Playmobil era demais antigamente. Tinha o Forte Apache do Playmobil, a nave espacial do Playmobil. O único que eu sempre quis ter e nunca consegui foi o navio pirata do Playmobil, que era gigante e mega caro, né? Caraca. Eu vou te falar que agora tem Império Romano Playmobil. Eu vi, cara. Irado, é. Foda, foda. Maneiro. Essas paradas que eu sempre gostei do Playmobil, porque eu já gostava, assim, de coisa de fantasia, assim, desde pequeno. Então, tinha o Playmobil, que era uma, tipo, uma corte do rei. Então tinha os cavaleiros, tinha o rei, tinha a princesa. Era maneiro. Tá, mas então, eu tive também Playmobil e Lego. E eu sempre achei, apesar de ter os dois, eu sempre achei, no fundo, que o Lego era uma evolução do Playmobil. É diferente. Isso. É porque o bonequinho era parecido, mas ele mexia as duas pernas e tinha mais coisas. E era menor. E era menor, você podia montar as coisas e o Playmobil você não montava nada. Os apetrechos do Playmobil eram mais bem feitos, né? Ah, porque eles eram mais custom, né? Por exemplo, eu tinha um barco da guarda costeira que eu botava na piscina da minha madrinha e tinha motorzinho e ele ia andando pela piscina. Eu gostava do Lego. Só que eu gostava de ver ele pronto, assim. Eu não tinha saco de montar um Lego. Uma coisa que nunca teve no Brasil do Lego, pelo menos eu nunca vi no Brasil, minha mãe que trouxe de fora, eram umas chapas de plástico em formato de rua. Aí tinha reta, tinha curva, tinha cruzamento e tal. E aí você usava aquilo pra interligar uma casa na outra e fazer uma mini cidade. E achava foda isso. Vamos fazer Civilization Guga. No meu quarto. Tinha posto de gasolina, tinha aeroporto, era demais, cara. E depois tinha sempre uma catástrofe que matava todo mundo. É, exatamente. Eu gostava mais de destruir, né? Não gostava de postar nada. Exatamente. Eu tenho um drama com o Playmobil, porque eu tinha dois amigos mais velhos, um japonês e sem escrúpulos. Eu ia brincar na casa deles e eu tinha caixas e caixas, tá ligado, de Playmobil. Então eu levava todos os meus Playmobils pra lá, porque a gente fazia uma cidade e cada um tinha uma mansão, né? Uhum. E aí eu comecei a perceber que as minhas caixas voltavam um pouco mais vazias. Ai, não acredito! Meu Deus. Aí um dia eu cheguei na mansão do outro cara, tava o meu avião do Playmobil. Que horror! Os caras são foda, velho. Eles falavam que era deles, né, Lógico? Sabe aqueles caras que de filme que são muito filhos da p***? O meu irmão usava óculos e aí a gente tava viajando de carro do Rio pra Santos. Meu irmão dormiu de óculos. Eles pegaram bolacha recheada, abriram e colaram no óculos do meu irmão. Meu irmão acordou. Tô cego! Tô cego! Ai, que Essa coisa que eu falei do Lango Lango, que é do holocausto nuclear, isso é sério. Pelo menos eu lembro na época que os americanos estavam querendo fazer brinquedos para preparar as crianças caso houvesse um desastre nuclear para as mutações que surgiriam. É por isso que o Lango Lango tinha Caraca, essa é uma daquelas lendas de escola que tu acreditou, né? Cara, pode ser. Mas é sério, cara. É sério, eu li essa parada, cara. Eu vi essa porra em algum lugar. Eu lembro, né? Lango Lango não era aqueles que tinham soquinho? Dava um soquinho. É, Lango Lango tinha uma musiquinha. Isso. Eles eram monstros. Apareceu no filme da Xuxa, os Lango Lango. Super Xuxa contra Baixo Astral. Tava lá, os Lango. Eu fiquei maluco, que era vidrado no Lango Lango. Por que eles eram maus no filme? Evil? Não, eles eram mutantes do deserto. Caralho, maluco fiquei eu em saber que você viu o filme da Xuxa e gostou, cara. Não, eu não gostei. Eu fiquei maluco com os Lango Lango. Que situação você foi ver o filme? Você falou, mãe, me leva pra ver a Xuxa, é isso? Ué, a situação que você é criança, não tem Nossa noção, cara. Senhora, cara. É. Super Xuxa de Baixo Astral, que é 87? 88. Super Xuxa e os Baixo Astral. 9 anos? 9 anos eu tinha? 88? É, ah. 88, eu morava no Rio, tinha a gravação desse filme naquele posto na Gomes Carneiro com a praia. E meu irmão quase foi chamado pra fazer figuração. Puta que pariu, cara. Mas peraí. Que história. Bem-vindo o produtor assim, apontou assim, meu irmão falou assim, sou eu, sou eu, sou eu. Aí puxou o molequinho loirinho do lado assim. Tava direto com a Xuxa, pá. Caraca. Que derrota. Que merchandising, cara. Do inferno. Foi mesmo, cara. Foi mesmo. Os clássicos do Atari. Ai, olha, eu era pequena. Eu lembro só daquele jogo do ladrão que você tinha que pegar, subir escada rolante. E aí quando você pulava em cima dele, acabou, não é isso? É, tu pegava o banheiro. Era simples o jogo. Mas você ia passando de fase e aí era assim, a gente começava a ter tijolo que quicava, né? Essas coisas. Tudo que você encontra em um shopping, no supermercado. É, Keystone Capers. Keystone Capers. É, Keystone Capers. Cara, e Pitfall? Pitfall. Pitfall. Pitfall, sim, claro. Você podia jogar ao contrário, era irado. Ah, é? Você podia correr pros dois lados, não era só da esquerda pra direita. Ah, verdade. O jogo era feito pros ocidentais e orientais. Não, mas isso me confundia. Tipo, por exemplo, se eu posso ir pra qualquer um dos lados, quando é que acabava? Nunca cheguei no final da parada. Nunca acaba. Isso vai ficando mais rápido conforme você vai passando de fase. É que nem os Smurfs. Mas você passava de fase? Eu não lembro. Não tinha fase, você, né, cara? Andando, Atari era um brinquedo simples pra épocas mais simples. Eu sei que era. Dia que, eu sei que tinha música. Dum, dum, dum, dum, dum. Caraca, que flashback. Sabe o que eu me lembrei agora, cara? Que eu alugava a fita de Atari na locadora. E tinha ouro, e tinha prata, e tinha bronze. Ah. As melhores eram ouro, né? Eram mais caras e tal, não sei o que. Tinha Smurfs, Hero, o cara tinha helicópterozinho. Um helicóptero nas costas. É, foda. Caraca, Smurfs era ouro? Era cara, ouro. Não quero saber. Bom, o que era bronze, então. Tinha aquelas fitas que quebravam, né, o joystick, que era o Decathlon. Decathlon, ah, sim, é. Não, sempre. Nossa, adorava. Até procurei outro dia se tinha pra iPhone, mas não tem. Vai quebrar o iPhone no negócio. E o Enduro. Ah, Enduro... Quem não jogou clássico? O Enduro era um jogo que precisava de muita imaginação, né, pra você jogar, né? O Enduro era a mesma pista mudando de cor, só isso. Não, e de noite você virava dois quadrados. E falando em Enduro, tinha uma fita chamada X-Men. Não. Que era uma p... que ficava andando num labirinto e tinha que chegar no meio, que era uma buceta. Deus, é mesmo, que é isso? Mesmo, eu lembro. Caraca. Ao invés de fantasminhas, tinha tesourinhas. Caraca, cara. E aí, quando você conseguia chegar no meio, aí aparecia aquelas, uma mulher pixelada e um cara. Primeiro era um boquinho, depois papai e mamãe, depois comida de... Caraca! Eu achava que era mentira quando me contavam desse jogo quando era criança. Então, mas esse era um problema? Caraca, quando era criança! Quer dizer, hoje em dia é impossível. Você, pra ter um jogo pra Nintendo ou pro PlayStation, tem que ser licenciado pelo fabricante. Não deixa. Cara, porque se tivesse caras voadores no Wii, sei lá, ia ser demais. Pensou que irado no Wii? Pirulito que voa, volta do Atari, existiam outros jogos eletrônicos, aqueles malditos de bolso de cristal líquido. Nossa, aí eu tinha um de um polvo. Ué, do polvo... Era no fundo do mar. Você tinha que ir pegar o tesouro e não podia deixar o polvo te pegar. Ah, interessante. É, era ótimo. Eu tinha um paraguaio que era tipo uma jaula de leão no meio e de cada lado tinha um domador que não podia deixar o leão sair. Aí eu me amarrava nesse, até que um vizinho meu que passava só temporada aqui em Santos chegou com um Donkey Kong, que era com tela dupla. Aí acabou, né, velho? Eu lembro desse Donkey Kong com tela dupla. Era foda. Quem tinha isso na escola era rei. O Kong ficava na parte de cima, jogando os barris, né? E você ficava embaixo, né? O Mario ficava embaixo. E aí ele ia subindo, pulando os barris, até chegar lá em cima. Então ele, teoricamente, era um jogo maior, né? Pular barril em duas telas, é só isso. Então, eu sempre quis ter esses joguinhos, que esse negócio de, né, essa frustração de nunca ter tido um videogame de bolso, né? Então eu sempre quis ter esses joguinhos desde essa época. E minha mãe e meu pai nunca... Ah, não, isso aí é besteira e tal, não sei o quê, nunca compravam. Uma vez, cara, olha só que horror... Entrou um moleque novo na escola e eu nunca fui o malandrão da turma, né? Eu era sempre o cara que ficava, né? Era o nerd. Só que o moleque que entrou, ele entrou muito inseguro na escola. E ele levou logo esse jogo pra mostrar que ele era um cara legal, né? Quebra-gelo, né? O famoso quebra-gelo. Exato. Como ele tava tão inseguro, que eu percebi inconscientemente, né? Eu fiz um mind games foda pra ele me dar o jogo. E aí ele ia ser aceito. Que horror! Na sala. E ele me deu o jogo, cara. De Velho Oeste, que você tinha que atirar nos caras, cara. Que horror, cara. Caraca, nunca mais faço isso. Depois, na próxima encarnação, ele vem como sapo sem olho. Aí vai ficar perguntando o que eu fiz pra merecer isso. É. Ai, cara, que horror. Ah, sua única demonstração de poder na escola. Que pariu, né? Mas esses joguinhos de bolso, eu preferia muito mais os Aquaplays do que... Pois é, Aquaplay era um videogame, Aquaplay, né? Era jogo de bolso, porra. Pô, parece um videogame. Bolsa, então. Mas ele era mais divertido, eu achava. O futebol, você tinha que fazer o gol. É porque o Aquaplay era mais imprevisível. Que esses brinquedos de cristal líquido, o bonequinho tava sempre naquelas posições pré-determinadas. Mas vamos combinar que o Aquaplay não tinha perícia nenhuma, né, cara? Claro que tinha. Ah, para, cara. Não tinha mesmo, não tinha. A força que você fazia no botão era determinava... Era totalmente aleatório. Ah, não claro fazia diferença claro nenhuma. Claro que não. Um milhão de argolas, se tu vai forte, aí cai uma. Claro que não, o negócio era um jogo de precisão. Ah. Cara, não, não tinha, não. O Aquaplay é tão ruim, cara, que na pauta que vocês fizeram aqui tá no Brinquedos Mongóis. Não, mas me surpreende a nossa geração não ser completamente retardada, cara, porque ficar horas... Eu ficava horas nesses joguinhos, assim, eu tinha o game, esse de portátil, cara, ficava horas naquele negócio. Era um Popeye que o Brutus ficava atacando, sei lá mais o quê. Eu tinha que me desviar das coisas que o Brutus tacava e pegar um abacaxi ou uma latinha de espinafre e eu ficava horas nisso, cara. Eu não sei como é que meu cérebro não deu tilt, né? Eu não sei Play se... item, né, Clara? O Aquaplay você aperta e reza, né? Pra ver o que vai acontecer. Não. Você podia criar níveis de dificuldade, você podia diminuir a quantidade de água no brinquedo. Era maneiro, cara. Jogar no carro em movimento tinha mais dificuldade, que criava uma certa oscilação lá dentro da água. Mas São Vicente, então, que só tem lombada, ia ser foda. De... Ah, Ah, Master System era irado, eu tive. A Master System já entra na década de 90. Começou na década de 80. Começou, também. É. 89, né? Lembra a propaganda? Peguem seus óculos 3D, suas pistolas light laser. E boa sorte. Light laser. Aí eu fiquei empolgadaça quando você jogar. Light phaser. Light phaser. Light phaser, tá bom, né? Light laser. Cara, não. A vida inteira eu achei que era light laser. Cara, o meu predileto era Alex Kidd. Alex Kidd era maneiro. Lembra? Lembro, claro. Pedra, tesoura, papel. É. Cara, eu vou dizer, eu não faço ideia do que é Alex Kidd. Que nunca, isso? Nunca joguei, não faço ideia do que vocês estão falando. Ele era milionaire, enquanto todo mundo se fudia pra comprar um Master System, ele ficava gozando no Nintendo dele, que ele já tinha 10 anos atrás. Claro que não. Tava curtindo o Aquaplay, que eu sempre fui um saudosista. E antes ainda tinha o telejogo, né? Caraca. Telejogo eu não lembro. Telejogo. O que é telejogo? Era um negócio que você alugava os jogos por telefone, não é isso? Não! Ah, não, cara! Não é esse? Caraca! Não. Era um consolezinho que tinha, que já era, tipo, o joystick já era no console. Era tipo um barato, assim, que girava, e aí... Conforme você girava pra cima, o boneco... Não era nem um boneco, né? A placa ia pra cima. Quando você girava pra... Aí os jogos eram aquilo, tipo ping-pong, tênis, que vai um quadrado pra um lado e você tem que rebater, sabe? Ah, é, exatamente. Super emocionante. Ah. Gente, a gente usava muita imaginação, né? Mas tinha um esquema que você podia alugar o jogo pro telefone? Estou cara, telesexo, né? Você tá confundindo aí. É, eu acho que esse esquema aí é outro. Brinquedos de guerra. Ah, agora sim. Boring. Não, a humanidade sabe educar a sua prole, né? E bota na mão das crianças logo, dos homens, né? Brinquedos de guerra. E na mão das meninas, como a gente viu recentemente a loja de brinquedos, mini tábuas de passar roupa. Cara, mini aspirador de pó. Mini aspirador de pó. Panelinha. Cara, falar nisso, outro dia recebi no Twitter, não sei de quem, uma imagem. Ah, muito bom. De um jogo Batalha Naval gringo. Então na caixa tinha o pai e o filho jogando Batalha Naval gigante, assim, quase a caixa inteira, né, os dois curtindo lá nos anos 60, sei lá, 50. E aí, no cantinho, na imagem, lá no fundo, atrás do pai, lá no fundo, estavam a mãe e a filha lavando louça. Olhando pro pai e pro filho, felizes, porque eles estavam se divertindo. Enquanto elas estavam fazendo os afazeres da casa, cara. Muito cara, bom. Cara, que escroto. E no... Bons tempos esses. É. Tempos que não voltam, né, meu amigo? Que escroto. É horrível. Hoje em dia, jamais. Né? É, jamais. Não, jamais, mas a gente foi olhar... Jamais, né, Jovem Nerd? Jamais. A gente... Diz aí, senhora Jovem Nerd. Jamais isso, né? É, não vai tirar minha fama de meu amor, por favor. Saber que eu fico lavando louça na cozinha. A gente foi na loja de brinquedos recentemente e tinha kits de mini fantasias. E tinha lá fantasias para meninos, tinha médico, engenheiro, sei lá o quê. E para as mulheres, tinha versões iguais, só que em vez de médica, era enfermeira. Caraca, que escroto. Caraca, que isso? Isso hoje em dia. Que personagem sexy, né? Tem um personagem de Simpsons que a Lisa fica brigando por causa disso, que ela vai vestir um ursinho, ela vai pra uma loja de brinquedos, vai, aí quer vestir o ursinho, aí fala assim, ah, eu quero uma empresária. Não, não tem. Tem de secretária. Exatamente. Que exatamente isso. É, não é no Simpsons, é no Toy Story que a Barbie fala quando você aperta. Simpsons. Não me pergunte, sou apenas uma garota. Quando aperta o botãozinho. Uhum. Mas vamos aos brinquedos de guerra. Um grande brinquedo de guerra que tivemos na década de 80, 70 pra 80, né, foi o Falcon. Nossa. Que tinha sua legítima barba. Falcon era o G.I. Joe? O G.I. Joe é a evolução do Falcon. A evolução? É. Sempre que os Estados Unidos entra em guerra, ele lança uma mega linha de bonecos soldados. É verdade, hoje em dia você tem vários bonecos fodásticos do McFarlane. Do McFarlane, né? Fodas, demais. A série Depois série militar. Depois da guerra do Iraque, agora veio a série Military, que tem uma porrada de bonecos ultra bem feitos. Inclusive, mas... a venda na Nerd Store. É, olha, o Falcon, tudo bem. Anos 70, a Guerra do Vietnã, é isso? Isso, o Falcon era a Guerra do Vietnã. E o Comando de Ação era o quê? Guerra Fria. Exato. Você vê que era uma guerra que não acontecia nada. Ninguém morria, né? Ninguém morria, ninguém fazia porra nenhuma. Ficava só destruindo equipamento, cara. O Falcon tinha um brinquedo, eu nunca não cheguei a ter, eu era bem pequeno. Um helicóptero que voava mesmo. Eu acho que ele voava na sua imaginação. Porque... Eu também acho. O que eu lembro acho, é que ele tinha um helicóptero que ele atirava água. E ele tinha um reboquezinho, um cabo reboque, sabe? Agora é uma questão de honra, velho. Vou achar essa merda. Cara, olha só, não pode existir. De presente de Natal. Não vai achar. Eu vou gastar todo o meu 13º no eBay. Não vai achar um helicóptero do Falcon que voava de verdade, porque não existe, cara. Um helicóptero do... Cara, como é que um helicóptero ia caber um Falcon dentro e voar, cara? Impossível, cara. O palco era grande, cara. Porra, era gigante. Ele tinha o quê? 50 centímetros de altura. Era o tamanho de um antebraço. Caraca, é grande assim? Era grandão assim. É, o boneco grande, pô. Pra ter barba e cabelo, ele tinha que ser grande, né, cara? A barba dele era felpudinha. Era feito de quê aquilo, né, cara? É, era um tapete. De pentelho, né, cara. Era tipo velcro, né, assim. Mas sem barbudo, né? Depois começou a ter uns que não tinham barba. Mas a maioria era barbudo. E tinha um que era... Que depois foi evoluindo, que era o olhos de águia, né? Como é que era? É aquele que, na nuca, tinha um botãozinho que virava o olho pra um lado e pro outro. Ah, era foda, eu lembro. Ou será que é só na minha cabeça? Não, quando o brinquedo ele é possível... Quando o brinquedo é possível de acontecer, ele resistiu, cara. Você tem um mecanismo na nuca que faz os olhos virarem pro lado e pro outro. Uma coisa. Achei aqui no Mercado Livre, mas não é o que voa. Não é o que voa. É, é o que joga água e tem uma corda, esse eu lembro. Cara, o helicóptero do Falco, ele tinha o tamanho de, sei lá, quase 1 metro, cara. Não existe helicóptero brinquedo que voe, que tenha 1 metro e pese 50 quilos. Olha, eu passei por isso também, porque eu ganhei o Falcon paraquedista, eu tava crente que funcionava, joguei a porra do alto e caiu, cara. Eu joguei o meu da janela, cara. Foi que nem um torpedo pro chão, cara. Cai, pô. Era esses brinquedos de paraquedas, são uma frustração absurda, cara. Eu também acho. Mas olha, sacanagem só, com a criança. O comandos em ação que tinha o paraquedas, ele funcionava porque o boneco era mais leve. Não funcionava, cara. Ele freava um pouco a queda. Não, freava, tá bom. Sério, viu? Jogava ele? Tinha também, eu tinha o Asa Delta também, do comandos em ação. A porra da Asa Delta não funcionava, rapaz. Eu não sei pra que eles inventam esse negócio se não funciona, né, como cara? Você fazia a criança com a sua acredita mão, que funciona. Brincando! Porra! Aí eles botam na propaganda, na década de 70 e 80, eles não tinham esses escrúpulos que tem hoje de ficar escrevendo no canto que nada aquilo é real. Eles deixavam a gente acreditar no que a gente via na televisão. Então você viu os bonecos voando, caindo de paraquedas, e não tinha nenhuma letra pequena dizendo que aquilo era porra de efeito especial. Não tinha, cara. Então, caraca, era demais. Como o Azaghal falou... escrúpulo zero. A super máquina, cara, ela pulava horrores no propaganda. Você comprava, ela mal andava, brother. Você chegava assim, comprava moto laser. Olhava moto no... laser, meu Deus! Ela saía de dentro de uma caixa de papelão assim, caraca, eu lembro disso! Eu nunca ia fazer aquilo. Não, e os cenários eram super irados, tinha terra, tinha rio. É, explosão. O carro derrapava, voava a terra. Ah, não, mas eu vou falar pra vocês que as explosões eram igualzinho, cara. Eu fazia igualzinho. Ai, meu Deus. A Glaslit era a rainha das propagandas enganosas, né? Cara, Glaslit, me explica uma coisa se isso é verdade. Tinha um brinquedo do MacGyver que vinham assim num encartezinho. Aí um era o boneco dele, um era um super canivete pra crianças, e o outro era um clips. Isso é sério mesmo, cara? Eu vi. Uma cartela com clips? Uma cartela com clips. Tipo, é seen on TV, sabe? É, faça milhões de coisas com clipes, igual uma gaga. Caraca, meu Deus. Gente, eu não acreditei nisso, mas eu acho que é sério. Isso deve ser zoação. Cara, mas tem... Olha, depois eu vou mostrar a imagem. Mas isso deve ser zoação de internet, não é possível. Fora muito escroto. A Gulliver tinha umas propagandas também que eram sacanagem. Que a nave do Dr. Destino que na propaganda voava. Então. O Tucano tá existindo. Não, ele tinha esse negócio de voar. Na cabeça dele. Tudo. Não, peraí. A nave do Dr. Destino eu sabia que não voava. Não, tudo bem. É só na propaganda. No helicóptero você acreditou. Com certeza que ele voava. Pirulito que voa, comandos em ação. É uma merda. O quê? Como assim? Isso, cara. Porque eles ficavam descadeirados com o tempo, aquela cintura ficava mole. Eles perdiam os polegares todos, não seguravam arma nenhuma. Olha só, é porque você maltratava as suas comandos, não é possível. É questão de maltratar, cara. Aqueles polegares eram uma merda mesmo. Polegar não tinha jeito mesmo, não. Tanto que, se você acha no Mercado Livre, no eBay, onde é que seja, um G.I. Joe com polegar, ele tem um preço absurdo, é uma raridade. Agora voltou pras lojas do G.I. Joe, por causa do filme, né? Existe um G.I. Joe moderno, que o Almôndega até tem um, que é bem maneiro, assim. E é maior, baseado no desenho animado novo, né? Ah, mas maneiro atual é o Max Steel. Não é maneiro. É sim! Ele até pode namorar com a Barbie, que ele é gatinho. Que gatinho! Mas hoje em dia a Barbie que tá uma baranga cabeçuda. Ah, gente, eu quero falar da Barbie. Deixa eu falar, por favor. A portuguesa tá se coçando aqui agora. Falou de Barbie, ela e a coleção dela, gente, de 500 mil Barbies. Barbie? Fala nisso, a portuguesa, ela vai, por agora, vender as Barbies dela no Mercado Livre. Ah, é? Quem quiser, várias Barbies. Todas na caixa. Na caixa não, mas com roupa completa, penteada, tudo. Penteada, né? Olha aí. Não é que no Mercado Livre só vende essas Barbies prostitutas, as cabeladas e peladas. Ai, que horror. São um bando de vagabundas loucas, né, cara? Só de sapato, com cabelo em pé. Quando a mulher tá na balada doidona, com aquele cabelo todo emaranhado, geralmente loira, o nego chega e fala aqui em Santos, pelo menos, o nego fala assim, cara, sabe aquela mulher? Qual? Aquela com cabelo de Barbie velha. Cara, cabelo de Barbie velha é uma derrota. Exatamente. Não, gente, mas Barbie é o mundo, meu amor. Não existe Barbie fodida, não existe gente fodida no mundo Barbie. Gente. Não, mas o mais engraçado é que nos anos 80 o slogan era Barbie, tudo que você quer ser. Oh, sua baranga fodida. A Barbie mais cara, sabe qual é? Qual? A divorciada. Piada, velho. Ela vem com a mansão, com o carrão. Não, mas então, mas... Que horror, gente. Não, mas então, antigamente tinha estrela do rock, atleta olímpica, médica, astronauta. Aí, tinha astronauta. Só que aí nos anos 80 fizeram a Barbie caixa do McDonald's. Por favor, né, meu amor? Podia ser gerente, no mínimo, né? Ah, grandes merdas, eu sou gerente do McDonald's. Não, mas eles mudaram o slogan. Agora eu acho que é, seja tudo que você quer. Hoje em dia, seja o que Deus quiser. Agora eu tava pensando, como é que se brinca de Barbie, hein, senhora Jovem Nerd? Cara... Quando a gente brincava de G.I. Joe, a gente fazia uma base num quarto, outra base no outro, um invadindo, caindo na porrada. E o que, que a Barbie faz? Ué, você já assistiu... Lava a louça, passa, o que ela faz? Não! Você já assistiu Barrados no Baile? Era mais ou menos aquilo ali mesmo. Era aquilo, Melrose, era aquilo que a gente fazia, cenários legais. Pegava o namorado da outra Barbie. Era, intriga, tapa na cara. Era exatamente isso, era, eu tô falando sério. Era pega fumando no banheiro da escola. Quando você foi crescendo, né, começa a ter outras brincadeiras. Que tem a história do cuscuz que eu já contei. Ah, é, as brincadeiras foram ficando mais quentes, né, lógico. Que horror, gente. Não, mas ó, tinha a Scarlett. Tinha a Scarlett e a Lady J, Lady J. E a Baronesa também. Mas elas eram gostosas? Lógico. Era tinha o mesmo corpo do J. Jones. Não, <pô. risos> e não tinham polegares também. Ah, eu estudei com uma menina que era gostosa e não tinha o polegar. Meu Deus do céu! Não, o G.I. Joe era uma brincadeira de meninos total, né? De guerra, né, cara? Se você quisesse fazer um social do G.I. Joe, era zero. Pô, social do G.I. Joe? Com certeza. Depois da guerra, todo mundo no barzinho, enchendo a cara. Ô, Barbie, ô, gigante, traz a virita aí. O gigante. Não, quando lançou o Comandos em Ação, eu lembro, eu vi na TV, eu falei, caraca, o Falcon pequenininho, que irado. Uhum. Tava perto do Natal, pedi pra família inteira me dar a porra do Comandos em Ação. Mas eu ganhei o Jeep verde clássico. Irado. Isso, com a metralhadora atrás, né? Uhum. Isso. Mas não andava de verdade. Só se você empurrasse. Ah, mas eu vou te falar uma coisa pra diminuir sua frustração em relação ao helicóptero do Falcon, que não voava de verdade. Você podia brincar que ele caía de verdade. Ai, gente. Tá bom, tá bom. Enquanto ele está no momento entre você largar e se estabacar no chão, ele está voando. É, se você jogar ele pra cima, no momento máximo da parábola, ele vai estar voando de alguma forma. Né? Só um negócio, só pra vocês lembrarem que toda vez que eu fui sacaneado no Nerdcast, as pessoas tiveram que se desculpar. João Paulo, principalmente. Então, aí eu ganhei o Jeep, que era aquele Jeep meio gaiola, né? Aí ganhei o Cabeça de Ponte, que era o da comunicação. Arma Pesada, que era o que tinha um trabuco, né? Uma M60. Tinha um que tinha bigodinho e uma boina. O Snake Eyes, que era o ninja preto. É claro. Foda, foda. Todo mundo tinha que ter o Snake Eyes. Aí, cara, ganhei todos. Só faltava um, o Raio Laser. Que era um que tinha uma mochila atrás e uma arma meio futurística, assim, que era ligada na... Tinha um cabo que ligava na mochila atrás. E esse era o que faltava pra mim. Aí só faltava mais esse. Aí que chegou no meu aniversário que eu fui ganhar. Aí lançou uma caralhada, velho. Eu nunca ia ter dinheiro pra comprar todos, brother. Uhum. Já foi um sacrifício comprar os 6 primeiros. Aí eu larguei de mão, fiquei só com o meu 5, tá bom. Os veículos, você não teve alguém? Super caça-bombardeiro você teve? Meu irmão teve um caça-bombardeiro, né, o F-14. Caraca, eu tinha, era foda esse avião. Não voava de verdade, mas era foda demais. Ele abria e fechava as asas, tinha uma alavanquinha. Exato. Caraca, eu lembro dessa porra. E quando você abria as asas, o trem de aterrissagem abaixava, era muito maneiro. Era o F-14 clássico, que chamava de super caça-bombardeiro, só pra não pagar direito. Sei lá. Não, mas é que ele é um caça-bombardeiro. Mas ele é um super caça-bombardeiro? Na época era. Mas sabe que o que eu mais queria não era esse, né? O que eu mais queria era aquele caminhão de transporte de tropas. Eu tinha isso. Olha só. Filha da te odeio. Pirulito que voa, pirulito que vai voar. Famoso Forte Apache. E o General Custer, que era o azul. Olha aí o General Custer, o assassino. Então, mas era maneiro que, assim, tinham vários bonequinhos diferentes, né? Você comprava uma embalagem, vinham, sei lá, uns 10. Uhum. Aí tinha um que tava com uma arma, com a roupinha do daqueles Rangers, né? Do exército americano, do Velho Oeste. Mas eles eram de que cor? Tudo azul, não? É, todo azul. Não tinha pintura, não. Era azul, eram os bonzinhos, né? Tem que ser azul, então, né? Aí, assim, os vilões eram vermelhos, né? Exatamente. Aí se liga, tinha um que tava atirando de pé, o outro atirando ajoelhado. Uhum. O outro tava em cima do cavalo com uma espada na mão. É o General Custer. Que era o General Custer. Ah. E tinha outros que eram os que estavam morrendo. Caraca, que horror, gente! Tinha um outro general que tava em cima com um chapéu diferenciado, né? Porque, assim, os soldados têm aquele cap, né? E os generais têm aquele chapéu tipo de cowboy. E aí tinha um que tava com a espada pra cima, mas com 3 flechas. Olha. Meu Deus! E fincadas no peito, cara. É, o General Custer morrendo. É. E aí tinha os índios que eram vermelhos. A coitados, única coisa... cara. Tinha que ser a cor Iva. Ah, mas eles são peles vermelhas. Ah, eu sei, mas mesmo assim. É, você acha que é por quê? Os índios eram podia ser lá. Meio amarelinho, tinha que ser vermelhinho. Amarelinho? Aí seria japoneses, Iva. Que também tinha, né? Devia ter também, né? Ah, época, o japonês era evil, o índio era evil. Todo mundo. Nos índios tinham o touro sentado, que ele ficava meio sentado mesmo, com uma capa de urso na cabeça. E tinha os de guerra, da Segunda Guerra Mundial, que eram os verdes. Os verdes. Sensacional. Que tem no Toy Story. É, esse que tem no Toy Story. Muito maneiro. A gente tinha muita imaginação, cara. O bonequinho não se mexia, não fazia porra nenhuma. O cara tava sempre morrendo com a flecha. Né? Como é que ele funcionava na brincadeira? Ah! Caía pro lado. Não, era muita imaginação. Eu levava pra praia e construía o Forte Apache na praia. Olha só que maneiro, nunca tive essa ideia. Mas nem que você quisesse, porque a areia do rio não consegue fazer o Forte Apache com a areia de concreto que tem o Santos. He-Man! Meu Deus. Essa foi uma propaganda velada de bomba, né, cara? Já nos anos 80, né, cara? Caralho, é muito sinistro, cara. Todos os bonequinhos tomavam testosterona, cara. Impressionante. Pra todos, todos. O molde era o mesmo, né, pra todos. Exatamente, era o mesmo molde. Era ridículo. Ah, He-Man eu gostava. O único que tinha molde diferenciado era o Mentor. Tinha aquele babadouro. Mas ele não tinha bigode, a cara era a mesma. Isso aí é uma lástima. Era terrível, cara. Como assim um mentor sem bigode com a cara do He-Man? Capacete, eu lembro que era chumbado na cabeça. Gato Sabe o que eu ficava indignado foda com essa parada do mentor? O que mudava nos bonecos era justamente a cabeça. Não se deram o trabalho nem de fazer um bigode na porra do mentor, cara. O que me deixava indignado com o mentor era que ele não era o pai da Tila. Não? Não, ele é só adotou. A Tila não era a filha da feiticeira? Não tinha um esquema dele? Olha aí, fofoca de He-Man. Caraca. Com vai saber com quem, né? Porque o mentor pegava a feiticeira, não era isso? Eu acho que pra ele criar, cara, provavelmente ele tinha culpa no cartório. Mas o mentor não era casinho do He-Man? Não. Você vê que aquele bigode, né, cara? E a Tila? A Tila era uma machona foda que... A Tila não era machona, não. Ah, não estraga, tadinha. Não era machona. A Tila era machona, sim. Não, a machona era aquela assistente lá do esqueleto. A maligna? É. Maligna. A maligna era uma velha, brother. Uma velha gostosa. É, pode escrever. Teve ela um episódio que ela tira o capacete cursinho, e tinha cabelo branco. Ela tinha branco. O cabelo igual o da Glória Menezes, brother. Exato, exato. Que isso? Ela tirou o capacete? Eu vi ela tirar aquele capacete. Eu vi. Caraca. Ela tinha cabelo branco? Tinha. É. Que horror. Foi um choque foda. O esqueleto também deve ter ficado maluco, né? Puta, cara. Ah, eu achando que tu era gostosa, meu. Puta sua velha. Pô, o cara que tem a cara de caveira não tem o que reclamar, né, de nada, né, cara? Pô, mas ele era saradão, porra. Porra, ele era. Ele era sarado que nem o He-Man. Era sarado que nem todo mundo, né, cara? Cara, sabe uma parada que eu ficava olhando nos bonecos? Era contando quantos gomos tinha no abdômen de cada um. Não acredito. Por que tu fazia isso? Porque era muito gomo, brother. Schwarzenegger no auge de conseguir ficar com tantos gomos na barriga. Mas vem cá, tinha o boneco dele de Príncipe Adam também? E ele de He-Man? Tinha. Que era o loser que tinha o boneco dele de Príncipe Adam. É o que eu ia perguntar, quem é o derrotado? Mas era o mesmo boneco, só que pintado com a roupa diferente. E sem estar bronzeado, né? Aquele cabelo. É, isso aí. É, mas realmente, eu me faço a pergunta que a Azaghal fez. Quem foi o palhaço que comprou esse boneco, né, cara? Puta que pariu. Ou quem foi o pai infeliz que deu isso de presente pro seu filho, né, cara? Se o filho chega pro pai e fala, eu quero um boneco do Príncipe Adam, tu começa a chorar. Quem teve o castelo de Grayskull aqui? Meu irmão teve. Cara, o castelo de Grayskull era uma coqueluche de qualquer criança dos anos 80. Foi. Era algo de, assim, quem é que tem o castelo de Grayskull? A gente marcava de ir na casa do cara. É isso aí. Porque eu não tive e eu sempre quis ter. Era foda, era gigante, era assustador. Não tinha nada a ver com o castelo de Grayskull do deserto. Tinha, claro que não, tinha. Não tinha, assim, tinha aquela cara, mas era um prédio, né? O castelo de Grayskull do deserto era um castelo mesmo. Não, cara, não era num prédio, era num castelo forma maleta. Forma de maleta. Não, eu sei. O legal do castelo de Grayskull eram os apetrechos que vinham dentro. Vinha um negócio de botar armas que vinha com massa. Três tipos de polyarm. Tinha uma halberd, cara. Eu tenho a halberd até hoje. Eu tive o castelo da She-Ra. Era irado também. Então, eu nunca gostei do He-Man, né? Eu achava meio estranho ele todo morenão com aquele cabelo laranja. Achava meio escroto. Que isso? Eu que preferia... historinha? Que como historinha? Que parece? Todo mundo adorava essa merda. Era irado. Não, eu não gostava mesmo, não. Meu irmão ganhou uma pá de boneco do He-Man. Eu tinha ganhado uma prancha de surf. Pra eu não ficar sem nenhum boneco, eu ganhei do esqueleto. Eu tinha só os do mal. Então eu tinha o esqueleto, a máquina de combate. Dos bonequinhos era do esqueleto, mas era um genérico, né? Todo mundo usava no desenho. Sabe qual é? Não, não sei qual é. A máquina de combate era um carro, assim, que só cabia uma pessoa. Mas era azul e que na frente ele se soltava e virava uma navezinha, tipo um jet ski. Puta, era muito maneiro isso. Eu tive. E na parte de trás, tinha uma parada de botar ariete. Uhum. E soltava o ariete de verdade. Esse eu tenho certeza. Maneiro. Esse ele tem certeza. Essa parada voadora era um jet ski voador, né, cara? Eles usavam direto um desenho. Era irado, cara. E tu tinha que ser macho pra pilotar a parada. Ah, é? Porque tu ficava em pé e tinha que segurar com os dedos, né? Que... E tu fica inclinado pra trás, né? Trás, cara. Tu tinha que ser muito macho pra pilotar essa porra, cara. É foda. Pô, ninguém gostava da Xirra aqui? Olha o silêncio. A Xirra e os amigos gays dela. É. Não, obrigado. Uma coruja Rainbow. Um arqueiro com aquele bigodinho e aquele cabelo, Brian. E o coraçãozinho. E o coraçãozinho, peito. Né? O coração. O bigode de cabelo até passa, cara. Meu amigo, ali macho só tinha o Vassourito. Era demais, cara, aquilo. E ainda tinha o Geninho, né, cara? Geni. Mas a gente via, tava no combo, né? Entrava He-Man e She-Ra junto e via todos os desenhos. Eu gostava quando tinha crossover, assim, que um... Crossover, sabe? Exatamente. Cara, rapaz. Quando a gente era moleque, a gente era refém, cara. Não tinha opção. Não tinha. Ou a gente via isso ou a gente não via nada, entendeu? Exatamente. E tinha um horário certo, né? Não era que nem hoje em dia, 24 horas de desenho, assim. Eu só quero fazer uma análise. O Rei Rando, era Rei Rando? Rando. Rando. Era um bunda mole do cacete, né? Porque ele tinha uma galera lá, ele tinha uma estrutura. Ele podia mandar bombardear aquela porra daquela montanha da serpente qualquer hora do dia. Podia, né? Ah, faltava vontade política, né, cara? Porque os planos eram sempre Dr. Evil, entendeu? Não, mas eu tô falando do rei, o esqueleto, óbvio. O chefe da guarda de Eternia era o mentor, então você não podia esperar muita coisa, né? Mas eu vou te falar que o rei de Eternia, ele não fazia nada. Eu lembro um episódio que o He-Man foi andar por Eternia e passou numa cidade, eu fiquei chocado, foda, que era a única cidade que tinha alguém magro. O pessoal tava passando fome. O cara era sarado, sabe? Era rasgado, mas era magro. Era até um velho sarado, magro. E ele, pô, a gente tá sem comida, não sei o que lá. Eu só consigo fazer 500 abdominais por dia. Os soldados do Rei Randor lá, que o mentor... Que na verdade é Man at Arms, né? É. A arte da tradução, cara. Eu acho que eu já falei em algum Nerdcast, meu preferido é o Smurf Joca. Quê? É, o Smurf Joca. Tinha um Smurf que era o Smurf Joca, que é o que contava piada. Mas era o brincalhão, é. Era o Joker. Joker. Caraca, não acredito! E ponto que ele virou um Joca. Nossa caraca, senhora! Ai, ai, traduções. Vem cá, todo mundo usava sunga de texugo, né? Todo mundo, né? Dos heróis tinha uns que eram maneiros até. Tinha o Ariete, que era podre. Mas o boneco era maneiro. O boneco era maneiro porque era diferente de todos. Né? Ah, eu achava maneiro, cara. O personagem ficou retardado de tanto bater cabeça nos lugares. É verdade, mas ele era meio retardado. Tinha um que eu achava maneiríssimo, que era o Mecanec, que, se não me engano, era aquele que o pescoço levantava. Nossa, né? Tinha um vilão que também mudava de cara, né? O Multifaces, que era vilão e depois ficava bom. O quê? Ele ficava bom? Ele ficou bom depois. O Multifaces? É. Não! Tá de sacanagem. Tem algum season finale que eu perdi do He-Man? Sabe um boneco que eu tinha também, que era diferente de todos? Cobra Khan. Ele espirrava água, como se fosse veneno. É verdade. E tinha um He-Man também que você batia no peito e ia dar uma amassada, não. Essa era gringo. Dava uma amassada no peito? É. E pra que ficar com o peito amassado? Eu pedi que tomar uma porrada no peito. Ah, isso. Porra! Na única vez que ele usou uma armadura, ela amassou. E tinha mais um motivo pra eu não gostar do He-Man, cara. O cara era vascaíno, brother. Ah, que escroto! A torcida do Vasco tinha uma bandeira do He-Man de bigode, brother. Ai, não acredito. Pior que eu me lembro disso. Thundercats! Caraca, cara, pô. Eu lembro exatamente do dia que a minha mãe comprou um Pantro e o Simiano pra mim, cara. Olha aí. Era um dia que tava horrível, assim, ele não saía de casa, porque tava chovendo, sei lá. Tava vendo esses programas do SBT malucos que a gente tinha, eu nem lembro o nome. Era um cara procurando água com aqueles gravetos. Sabe? Eu nunca entendi como funciona aquela porra. Pega um graveto e acha um poço. E aí veio uma gringa, uma argentina, vender quinquilharia pra minha mãe, vender cordão, essas paradas. E ela tinha pra vender um boneco do Pantro e um boneco Simeone, além de brincos e cordões. Caraca! Aí eu fiquei maluco, cara. Era foda. foda o boneco. Me lembro, o boneco dos Thundercats não era menor e rígido todo? Não, mexia os braços e as pernas, articulado aquele demais. Ele, inclusive, tinha um botão atrás pra mexer os braços. Isso, pode crer. Ah, então eu tô me confundindo aqui, porque tinha alguma linha de bonecos Thundercats que era um pequenininho. Era a falsica que tu ganhou, cara. É, provavelmente. Ao contrário do He-Man, Thundercats é um desenho que, desde o começo, eu fiquei maluco. Porra, Thundercats era foda, cara. Isso agradava todo mundo. O episódio piloto é fodástico, né? Meio super-homem, assim, a parada. É, muito bom. Vocês lembram, cara, do episódio piloto? Deles fugindo de... Tandera. De Tandera. Todo mundo pelado. Isso. Que isso? Sério. Pelado sem genitália, pelado, né? Sem genitália. Eles viviam pelados em Tandera, né? Eles vieram pro terceiro mundo, que supostamente é a Terra, né, e tal. Uhum. E aí tiveram que... Passaram a ter vergonha. Passaram a usar roupas. Eles saíram do paraíso. Foram expulsos do paraíso. É, cara. Existe uma análise, né, diferenciada desse desenho. Mas tem isso? Eu não lembro disso, não. Deixa ficarem pelados? Eu acho que eles ficaram pelados porque eles ficavam dentro da câmara lá de hibernação. Não, não. É? Eu acho não que sei. Sim. Eu acho que não. As pessoas não andavam pelados em Tandera. Pô, mas calma aí. Então vamos entrar na câmara de hibernação, vamos todos ficar pelados antes aqui no corredor? Vai saber se vai chegar em algum lugar. Outro cachitara, né? A última chance de ver a chitara pelada, isso. É. E o Tigra tirando foto. Os brinquedos eram fodásticos, ele também tinha a toca dos gatos, mas o Thunder Tank era a parada. Alguém aqui teve o Thunder Tank? Cara, eu acho que eu não tive objeto nenhum dessas porras, sabe? Porque meus primos tinham tudo. Eu ia lá, brincava com eles, aí eu acho que era motivo pros meus pais não comprarem pra mim, porque eu já tinha dos meus primos. Ai, que maldade. Bobinhos, né? Brinquedos idiotas. Brinquedos retardados. Brinquedos mongóis, né? Qual o problema de falar mongol? Brinquedos centro-asiáticos. Que horror! Brinquedos com necessidades especiais. Ótimo, adorei! Tá ótimo, politicamente correto. Tinha muito brinquedo bobinho, né, cara? Mas a gente adorava. Pois é, Boca Rica eu adorava. E agora eu tô lembrando, era o quê? Só botar moeda no... Era uma idiotice inacreditável. Era um cofre com uma cara feliz. E você botava moeda. Ficava botando moeda e chegava uma hora, ele abria a mão que segurava a porta abria e... saía tudo que era moeda. Não, era só isso? Ele vomitava moeda, isso? É só isso. Gente, eu adorava isso. Era Boca Rica. Azaghal, se tivesse um Boca Rica hoje em dia, a gente podia usar em RPG e encher de arroz. O brinquedo mais simples que acho que todo mundo tem foi a geleca. Era horrível. Fedia muito. Era o terror das mães, porque aquela parada caía no carpete e grudava, cara. Não tinha quem tirasse. Ele grudava e manchava qualquer superfície que ele tocasse, cara. De que era feito aquilo, aquela geleca? Era alguma coisa ruim, né? Cara, era alguma certeza. Coisa stuff, né? Assim. Alguma coisa evil. Era o maior terror. Não, bota a mão na boca, não sei o que. Vai morrer! É, porque nessa época não tinha essas frescuras de atóxico. É, não tinha, cara, atóxico. E ela, depois de um tempo, ficava, né... Nojenta, porque grudava cabelo, poeira. Que nojo. Que nojo. Não, e ela era muito mole, nojenta. Depois passou a chamar geleinha, né? É, aí ela ficou mais agradável, né? Mas você tá entendendo, ela ficava asquerosa porque você usava sem lavar a mão, você brincava no chão, onde tinha pelo de cachorro, cabelo do teu pai. Ia grudando, né? Tudo. E aí, então ela ficava asquerosa, ficava... com e textura. Absorvendo, de repente virava um monstro e engolia a gente. Caraca. Só escapava o helicóptero que voava. Uma alternativa, acho que menos lambona, era massinha. Ai, eu adorava super massa. Você era não uma teve? Massinha normal? Sim, é. Super massa, fazia molde de tudo? Era uma massinha. Eles chamavam super massa. Diz que era feito de massa de umbigo. Ai, que nojo. Que nojo. Não, era tóxico, assim. Não, mas era... Você pode até comer, se quiser. O quê? Não, tô brincando. Não, porque é tóxico, né? Mas podia criança... comer? Ué, mas se a criança botar na boca, ela não vai morrer. Ótimo. Caraca, mas ser atóxico não significa que você pode comer, né, cara? Madeira é atóxico, mas você não pode comer. Sinônimos agora, atóxico e comestível. Gente, eu tinha lanchonete, eu fazia hambúrguer, batata frita. E tu comia, fala. Tá explicado. Comia? Pelo visto, comia. Você já comeu? Não. Não, gente. Talvez uma vez. É que ficava tão bonitinho. Admitiu, não teve como. Tinha tudo, tinha salão de barbeiro, né? Tinha um bonequinho de plástico com uns furinhos na cabeça. O cabelo crescia. E você ia apertar. Aqui, olha. Tava massinha lá dentro, aí ia crescendo. Cabelo de massinha. Isso. Mas eu tive esse do cabelo. Aí, confessou. Olha, o Jovem Nerd cabeleireiro da galera. Achava divertido a massinha. Não, mas olha só. Aí depois eu saía e ia brincar de morte com o G.I. Joe. Uhum. E ficava pros bonecos. Nossa, tem que fazer a barba, hein? Ah, não, cara. Mais uma pra me sacanearem, né? Eu fico me fuder, mesmo. O Pogobol era um brinquedo imbecil. Calma aí. Todo mundo teve. Calma aí, minha imbecil. Prima quebrou os dois dentes da frente brincando. É sério. Porque é um brinquedo idiota. São duas bolas, né? É uma bola. Só, uma só. É uma bola só? Com na verdade, é uma bola cinturada, né? A bola cinturada com... uma plataforma no meio e você junta os seus pés e fica pulando igual um idiota em cima daquilo. Então, óbvio que na primeira oportunidade a criança vai dar com a cara no chão. Olha só, não é assim. Pogobol, ele tem lá suas utilidades assim como um skate ou um patins. Exato. Você pode cair do skate ou do patins... E dá com a cara no chão igual. A questão é a habilidade. Então você quer usar, por exemplo, o Pogobol como meio de transporte. Quando eu morava no Rio, eu ia pra todos os lugares de skate. Imagina ir de Pogobol, cara. Eu ia de skate, andava com um pé na roda e outro no chão. Né? Exato. E com o Pogobol, cara. Ai. Como é que eu ia de Pogobol? Me explica. Pulando, porra. Com certeza você ia mais rápido que andando. Isso não resta dúvida. Cara, tinha criança que descia escada com Pogobol. Eu fazia altas manobras. Cara, você descer escada de Pogobol é tentativa de suicídio, meu amigo. Gente, mas era um bom exercício. O problema do Pogobol é que se você pulasse com ele descalço ou com tênis sem meia, que era uma moda forte nos anos 80. Porque você ficava com o pé todo assado, fazia bolha, era uma foda, cara. Tinha que estar com meia, independente do calçado. Mas eu achava irado o Pogobol. Ah, eu também, eu tive. Ninguém quebrou dente, né? Então vocês gostaram. Né? Eu passava altas tardes pogobando. Tem aquele vai e vem que é aquela bola de futebol americano no meio de dois. Isso é uma babaquice. Cara, isso é muito necessidade especial. Brincar de abrir e fechar os braços, é isso. No final do ano, tu tá com um tórax maior do que o do Schwarzenegger. Cara, mas não tem desafio nenhum. Abre o negócio, vai pro lado. Por isso que é vai e vem. O máximo que pode acontecer é parar no meio do caminho e o outro falar assim, você não tem força. Ou quem tem o braço mais longo vence. Ah, mas então tem o risco de parar. O risco. Existe esse risco e aí tem que começar do zero. Cara, tinha um que eu gostava, que era um negócio de velcro, que você pegava a bola. Ah, tá! Isso era legal. Você gostava de um negócio de velcro. Ah, não. Era um negócio redondo de velcro, que aí você ficava jogando uma bola pra outra pessoa, ela tinha que pegar com um pegador de velcro. Ah, tá. Tinha um pegador de velcro. pegador de velcro. Ficou mal isso aí. Tinha um que era o Jambol, que era parecido com esse, só que era um desentupidor de pia e uma bola. Que pariu, cara. Como é que é isso? Você tinha um desentupidor de pia. Uma bola. E o seu amigo tinha um outro desentupidor de pia. Você botava a bola dentro do desentupidor de pia e jogava pra ele. Ah, tá. Ele tinha que segurar, sacou? São brinquedos do Gugu, né, cara? Caraca, isso é brinquedo de fudido, por favor. Agora, esse aqui é um brinquedo fudido de classe. Pirocóptero. Caraca. Esse voava? Voava. Esse muito voava. De fudido. No comercial do pirocóptero, ele voa de uma forma inacreditável. Ele voa mesmo, cara. Ele faz rasante, é uma loucura. Era um palitinho com uma hélice, você girava, né? Era um pirulito que você chupava, né? Ai, que merda. Tá foda, cara. Depois de brincar com o velcro e sugar as bolas, agora você chupa o pirocóptero. Então você chupava o pirulito e sobrava o palito com a hélice. Ele vinha com a hélice, né? Que era o grande diferencial. E depois que você terminasse o pirulito, você encaixava a hélice e voava, além da imaginação. Além da imaginação. Eu lembro disso. Geralmente ele voava, batia no teto e caía. Isso. Pô, ele chegava até o teto, ele alguma chegava. Coisa. Realmente ele fazia alguma coisa. Não, né? Exatamente. Ele tinha uma certa autonomia de voo. A questão era você dosar a sua força pra ele não explodir no teto. Então, esse era o segredo do pirocóptero. Exatamente. É foda que assim, eu não sei se era antigamente ou se... sei lá. A gente se divertia com muito pouco mesmo, né? Se divertia, cara. Eu me lembro que uma vez tava batendo sol na janela da casa da minha avó e meu pai pegou o relógio e posicionou assim contra a luz do sol e ele fez um reflexo branco na parede. E ele falava assim, ó, olha lá, nave espacial. Aí ficava mexendo o relógio. Primeiro eu não sabia de onde estava saindo aquela nave espacial, né? Depois ele mostrou que era o vidro do relógio. E eu tive a brilhante ideia, era no, na época do Buck Rogers, do Battlestar Galactica, né? Uhum. Peguei um espelho grande da minha avó e falei assim, ah, agora a nave mãe. Ai, caraca. E ficava brincando com meu pai, cara, com o reflexo. Olha, tá vendo, cara, realmente. Não, a gente se contentava com pouco. Não, você tem uma ideia. Eu lembro que eu me amarrava e fazia aviãozinho de papel. Ah, lógico, era uma arte. Né? E tem vários modelos, né? Tem um que é mega dobrado, o outro que é só aquele corte simples, tem com um leme, sem leme. É uma arte. Eu nunca vi o Almôndega ou a do Box imaginarem fazer um avião de papel. É, pois é. Nunca. Exato, cara. Eu lembro, eu morava no nono andar no Leblon e eu ficava dias e dias jogando aviões pra ver algum dia mais longe. Eu conseguia fazer uma vez um avião entrar no apartamento do vizinho. Porra! Foi meu dia de glória, cara. Eu me arrependi de não ter escrito nada. É, mas antigamente não tinha nada, né, cara? Era. Era isso quando viu, né, cara? Era isso, vale a pena ver de novo, pô. Exatamente. Jogo que eu lembrei agora, batata quente, vocês tiveram? Era uma batata de pano que tocava uma música, aí na mão de quem parasse, aí perdia. Eu brinquei disso, mas a gente que cantava. Exato. A gente que cantava? Batata quente, quente, quente, quente, quente, quente, quente, queimou. Não, mas eu tinha um que já tinha música lá dentro. Era mais justo, né? É. Porque era sempre assim, a gente tirava aquele moleque mais chato, né? Exato. Mas... quem tá falando dessas brincadeiras? Eu queria entender como é que funciona Escravos de Jó. É, eu também o que não sei. Significa Escravos de Jó, né? Eu nunca entendi a letra. Vocês já prestaram atenção na letra dos Escravos de Jó? Eu acho que pior de tudo é saber o que é o caxangá. Exato. Escravos de Jó jogavam caxangá, né? É. Caxangá devia ser um tipo de jogo. Tá, ó, obrigado, senhora Jovenete. Já que eles jogavam... Tendo em vista que eles eram escravos... De Jó. De Jó. Então é algo religioso. Peraí. Não. Eles eram escravos de Jó, caraca. Não eram escravos brasileiros aqui. Jó não era um cara? Era Jó bíblico. Não era? Podia ser um Jó qualquer. Não, Jó. Pô. O Joca, era o Joca. Podia ser o Joca, pô. Escravos de Joca. O Jó é o cara que fugiu de Sodoma, né? É, que a esposa virou sal, não foi? Não, isso. Jó. E aí ele com as filhas. Comeu as filhas? Vai ver que ele tira e bota, deixa ficar? Será que é? Tira a bota. Não, olha tio, só. Zé Pereira, deixa o Zé Pereira. Então é brasileiro. Zé Pereira deve ser o apelido que ele deu, né? Tira a bota, deixa o Zé Pereira ficar. Zé, né? Pereira era um apelido. Era o nome, o apelido, né? Esse é Braulio ou é Zé Pereira, né? Caraca, que salada. E aí, como é que é? Guerreiros com guerreiros. Era um sanduíche de guerreiros. Cara, guerreiros com guerreiros. Era só mamia. Gente, estragando minha infância. Tá bom, então é isso. Escravos africanos. Bíblicos. Incestuosos e sodomitas. Gente, mas olha, durante anos eu não tinha prestado atenção na música Atirei o Pau no Gato. Eu não entendi a letra, eu só entendia Atirei o Pau no Gato. Mas o gato morreu, mas o resto? Dona Chica, AK, admirou o CC, do Berro. Eu nunca entendi o que era isso. Só nunca percebeu velha. Que era uma velha dando paulada num gato. Cara, que pra mim virava animal, grego a música. Defesa, né? É verdade. Não, eles inventaram, teve aí um movimento aí pra modificar essas músicas, agora tem essas músicas renovadas. Aqui, pegou mesmo. Mas essa Atirei o Pau no Gato, eles mudaram. Mudaram, é verdade. Agora, é uma nova versão agora. Versão é que é? Politicamente correta agora? É, nas escolinhas agora ensinam politicamente agora, correta. Agora não atire o pau no gato. Não é assim, meu, é. Caraca, não acredito. Não acredito. É, não atire o pau no gato, né? Agora, cara, é engraçado, né? Que a criança, cara, esses adultos imbecis, eles não entendem que a criança trabalha com psicologia inversa. Quando você fala não atire o pau no gato, a primeira coisa que você vai pensar é atirar o pau no gato. Exatamente. Com certeza. E a da Ciranda, Cirandinha? O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinha era pouco e se acabou, não é isso? Isso é música de criança. Que é o anel que tu me deste. Era vidro, era vidro e se quebrou. E se quebrou. Isso é negócio de virgindade, né? Deve ser. Ai, cara, não estraga mais uma música. E aí, quando o anel quebrou, o amor acabou. Ah, né, pai? O cara se mandou, mano. Música do Playmobil era assim: Playmobil, Playmobil, cara, são diversas aventuras do mundo Playmobil, Playmobil, Playmobil, vamos brincar com Playmobil, Troll, vamos brincar.